a gente não volta outro ano. Resumindo, é por isso que a gente não volta outro ano. Brasil Caminhoneiro. Turma, Brasil Caminhoneiro tá cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. E curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Tem um ditado que diz que no Rio Grande do Sul você chuta uma moita, sai 10 gaiteiros, um melhor que o outro. Eu tô com um deles aqui, Gaúcho da Fronteira. Como você está, meu irmão? Barbaridade. Ah, seja bem-vindo. Chega até arrebentando nas unhas, né, compadre? Que bom. Fazemos dia, aniversário, né? No mesmo dia, 23 de junho. Que prazer, gostoso, Sérgio. Esse programa Brasil Caminhoneiro é Gaúcho Catarina. Eu fui caminhoneiro, né? Você foi caminhoneiro? Fui caminhoneiro, fui motorista de praça, fui peão de estância. Sempre com a acordeona no lado, né? Inclusive, algumas vezes que eu saía viajando e fazendo frete ali para a divisa de São Paulo, e perguntava, e a acordeona, gaúcho? Tá aqui. A gente já fazia uma boia, já entrevirava. Escuta uma coisa. Sim. Você é uruguaio, naturalizado brasileiro. Importado. Conta. Da melhor qualidade. Você é de onde é? Eu sou cria de Livramento Rivera, a fronteira mais irmã do mundo. Certo. E tu sabe quem conhece Pedro Juan Cavageiro e Ponta Porã? É a mesma coisa, a mesma rua que divide, mesma, né? Só que a nossa cultura uruguaia e brasileira, ele é muito irmã, viu? Certo. As famílias. Sim. Eu tenho um Gaúcho Doble Chapa, que é uma música que eu gravei alguns anos atrás, que é o retrato fiel da nossa fronteira, da nossa região. Você lembra a letra? Sou fronteirista lá na costa do Uruguai, e herdei do pai do meu pai esse ofício de gaiteiro. Nasci bufando, nem sei mesmo de que lado, pois quando tô me emburrando, cestei num formigueiro. Gosto de rinha, de truco, tava e carreira. Caso escute uma maneira, num surungo saio guasqueando. Lembro das marcas que eu ouvia quando moço, saio cruzando o pescoço, mesmo que piru peleando. Sou fronteirista, lá na costa do Uruguai, e por aí se segue. Vai contando tudo aquilo que é da nossa região, né? E como é ser conhecido? Um dos principais representantes da música do Sul. Sim, tu sabe que eu contava para ti fora do microfone que tinha um dos ídolos meu, chamava-se Horácio Guarani. Sim, Horácio Guarani. Um cantor de folclore argentino, cantava muito bonito, El Grito que Sai Seu Canto. E esse poeta era compositor, cantor, cantautor, como se chama no Uruguai, na Argentina. Era meu ídolo e eu cantava as músicas dele, como cantava as tuas também, como cantava do Teixeirinha. E ao longo da nossa carreira, a gente foi cruzando as fronteiras. Eu canto bastante no Uruguai também, na Argentina, no Paraguai também. Porque o chamamé vai misturado, a milonga vai misturado. Sim. Vou fazendo barulho aí, o pessoal gosta, já faz mais de 40 anos que estamos aí. E esse flerte que você teve com o forró, não abalou, não mexeu com você, não afetou seu trabalho? Não, não, porque é sempre o gaúcho da fronteira. Numa noite na Rádio Nacional, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, com Adelson Alves, me lembrei do nome. Adelson Alves. Grande figura. Sim. E nós nos juntamos numa mesa redonda, que tinha como 12 ou 15 artistas. A maioria era sambista. E o Gaúcho da Fronteira no meio ali, fazendo variação. Misturado. Então, isso fez com que a gente ganhasse um espaço no cenário nacional. Eu fiz o programa da Xuxa, eu fiz o programa do Chacrinha, fiz o Bolinha, e fiz o Faustão, e fiz a Xuxa, e de lá pra cá, toda essa cagaria eu fui fazendo. E graças a Deus continuamos até hoje com espaço no cenário nacional. Isso é muito bom, né, Sérgio? Você tem aqui Esse gaúcho sou eu. O que mais você gostou daqui desse disco aqui? Olha, eu tenho a regravação de 10 músicas. Ah. Aí, entre elas o Forroneirão, o Forroneirão Sambado, regravações. Enfim, são várias músicas e tem 4 músicas inéditas. Esse Gaúcho Sou Eu. Que é o título do CD. É o título do CD. Que é o Gaúcho da Fronteira. Toca aí, toca pra mim um pouquinho, vai pra mim ver. É, bom, esse... nessa acordeona aqui não sai. Essa, qual essa, que sai? Esse aqui não, sai. Por exemplo, aqui sai o Forroneirão Sambado. Parou. Agora eu quero que você toque aí. Quero ouvir a gravação do Forroneirão Sambado. Vamos lá, Paulinho. E essa é a escola de samba gaúcha brasileira, barbaridade. Fiz um Forroneirão Sambado, este samba vaneirado, que até hoje ninguém viu. Já pra ver como é que fica, gaita ponto com cuica, olha só o que saiu. Laquinho com guitarra, tá na cara que dá forra, e muito pano pra manga. Pamba, légua de pandeiro, vai ser aquele treveiro na tua escola de samba. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão, na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, nem na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro um gaúcho não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. Muito bem, amanhã a gente volta com esse papo gostoso com o Gaúcho da Fronteira. Brasil Caminhoneiro. Se liga nessa, parceiro! O Brasil Caminhoneiro da telinha está na Record TV. Todo sábado você acompanha o nosso programa às 7 da manhã na Record TV e no domingo também às 7 da manhã na Record News. Confira as reportagens sobre as estradas, o transporte de cargas e as histórias da turma do trecho. Brasil Caminhoneiro, todo sábado, 7 da manhã na Record TV. Brasil Caminhoneiro, no rádio, na TV e na web, sempre com você. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Bom, todo parceiro da estrada já foi ou conhece um companheiro que já foi assaltado e levaram toda a carga, né? Pois é, gente, infelizmente essa é a realidade do caminhoneiro no Brasil. Fizemos uma reportagem sobre esse assunto preocupante. E aí? Vamos ouvir? Brasil Caminhoneiro. As transportadoras já gastam, de forma preventiva, cerca de 14% de sua receita, investindo em rastreamento, escoltas armadas, blindagens de veículos, inteligência artificial e seguros. Outra inovação são os baús eletrificados. É, turma, as informações estão aqui, ó, para todo mundo ver. Perigo, alta tensão, não pode perfurar, risco de choque. Isso daqui, gente, não é nenhuma porta que dá acesso a algum painel elétrico, não, viu? Se trata de uma tampa de um cofre de uma van, veículo vocacionado para entrega urbana. Isso daqui, gente, é uma das soluções que o pessoal da logística e do transporte está adotando nas frotas para evitar tanto o roubo do veículo quanto também o roubo de mercadorias. Quando abertos de forma incorreta, descarregam uma alta voltagem, impedindo o acesso não autorizado. O Luiz Henrique é diretor comercial da empresa que fabrica esses baús eletrificados. E ele explica como funciona. O risco é para quem tenta cortar ou perfurar. Aqui só tem choque, se houver tentativa de corte, perfuração e arrombamento. Portanto, nós cidadãos do bem, não corremos risco nenhum. Mas eu não sugiro que ninguém tente cortar ou perfurar, porque aí são 20 mil volts de choque. Esse mobilizador leva o veículo a bloqueio toda vez que há uma interferência pelo jammer, capetinha, o chupa-cabra, que o pessoal conhece bem. Então ele reconhece a presença dessa tecnologia usada pelo bandido e leva o veículo a bloqueio. A outra coisa, se houver uma violação de painel ou do rastreador, o veículo também bloqueia. E por fim, você pode embarcar rotas e cercas. Se esse veículo entrar em alguma área indevida ou se ele sair de uma determinada rota, ele bloqueia. Qual a grande diferença? Aqui nós temos atuadores de bloqueio sem fio. Então não existe um segredo. Existe uma dificuldade enorme de desmontar o veículo para chegar nos atuadores de bloqueio. E vocês viram, né? Qualquer tentativa de perfuração ou corte dispara um alerta que vai direto para essa central de atendimento. Outra solução utiliza câmeras equipadas com inteligência artificial. Não são câmeras apenas para monitoramento, como também, principalmente, inteligência artificial agora a serviço do gerenciamento de risco. Câmeras com capacidade de detecção de armas, por exemplo. Aquela situação típica em algumas capitais do Brasil, como por exemplo no Rio de Janeiro, em que o bandido só aponta a arma e pede para o caminhoneiro ir atrás. Na hora que ele aponta a arma, a câmera já detecta, já paralisa o caminhão, dispara alerta, dispara a sirene, imobiliza, tudo automaticamente. É, turma, mesmo com todas essas tecnologias, com dicas simples que você pode aplicar no seu dia a dia, é possível diminuir os danos causados pelo roubo de carga. Então, nunca fale com pessoas estranhas sobre a carga que está carregando ou o trajeto de entrega. E avise a polícia caso algum veículo esteja seguindo o caminhão ou perceber atitudes suspeitas. E mantenha sempre uma comunicação constante com a empresa. Vamos todo mundo se cuidar, viu, gente? Porque fazendo a nossa parte na tocada, a gente vai estar colaborando e muito para evitar os roubos de carga Brasilzão afora. Brasil Caminhoneiro. Mais uma música pra turma. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Belândia! Oh, yeah! Já gritou no gol! Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Brasil Caminhoneiro. É, turma, Brasil Caminhoneiro tá cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. e curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Recado do trecho. Bom dia, Fernando Riquetti. Bom dia, Dudu Berrante, por aqui, tá bom, Riquetti? Tamo por aqui, Riquetti, cidade de Montes Claros de Goiás. Eita, nós. Fazer um carregamento logo cedo e sumir desse lugar. Beleza, Riquete? Um abraço pra turma, pra todos que estão na tocada. Forte abraço do Berrante, Riquete! Valeu, do Berrante. Um abraço pra você, pra todo mundo aí de Montes Claros de Goiás. E também tem o Montes Claros, né? No norte lá de Minas Gerais, é onde Brasil Caminhoneiro tem uma audiência qualificada. Boa tocada, viu, Berrante? Gente, quando ele fala de sair logo do lugar, caminhoneiro não gosta de ficar parado, não. O negócio da turma é acelerar, encarar o tapete preto, ir pro QTH de sossego ou em busca de um novo compromisso. Você tá doido? Tem mais alô aí, ô professor? Tem bastante? Então solta mais um aí, vamos lá. Bom dia, Riquetes. Bom dia pra todos os ouvintes, sua comitiva. Sérgio por cá, subindo o KM70 aqui da Castelo Branco. Atrasado de novo, tem que estar acontecendo. O corpo para pra dormir, o corpinho quer levantar mais, quer. Você tá doido? Um abraço, Café Cavalo, pra todo mundo. Tchau, obrigado. Ô, Sérgio, um abraço pra você, meu irmão. Mas é canseiro isso aí, né, cara? Vai acumulando cansaço, cansaço daqui. Se não tem um pernoite qualificado, não tem jeito, né, meu irmão? Acaba acordando já até meio cansado aí também. Mas não vou mandar Café Cavalo, não, viu? Aquele muita água e pouco pó. Vou mandar aqueles cafezão brabo mesmo aí pra você ficar acordadão, beleza? Sérgio, que é da cidade de Baços aí, ó. Tá no transporte do suco do lagarto. Lagarto trazendo ovos fresquinhos pra turma da capital paulista. E você, tá por onde? Levando o que no assoalho do cargueiro, dentro do baú de alumínio, no sarder, na carga frigorificada? Conta pra gente o teu dia a dia, nós quer saber. Anota o WhatsApp do Brasil Caminhoneiro, DDD 11 São Paulo 96082-5819. Mais uma vez, DDD 11 São Paulo 96082-5819. Brasil Caminhoneiro. Tá na hora de encostar. Muito obrigado a todos pela companhia de hoje. Amanhã eu tô de volta com muito mais. O Brasil Caminhoneiro é uma realização Cobran, Companhia Brasileira de Marketing. Um abraço, Sérgio Reis. Até amanhã, se Deus quiser, e ele há de querer. Brasil Caminhoneiro. Fica sempre um pouco de perfume. Nas mãos que oferecem rosas, muito perfume espiritual fica para todos nós que oferecemos essa coroa de rosas à Nossa Senhora. Rogamos a Deus uma bênção especial para os que colaboram com a transmissão desse santo texto. Adelvani e Lenivaldo, Antônio Renato da Hora e Berenice, Ariete Ferreira Costa, Ana e Conegundes, Antônio Wilfton e Silene, Edmar Alves e Maria Helena e filhos, Dr. Flávio Henrique, Edmário, Milene e Felipe Alão, Elza Maria de Souza Batista, Graci e Elisandro, Graça Costa e Silva, Marli Castro, Glória Maria Alves Silva, Marisol, Iracema Andrade Arraes, Isadora Maria e Diogo Brito, Jeane Cronenberg, José Lemos e Maurícia. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Deus abençoe as nossas famílias, conceda-nos saúde, cure as feridas do nosso coração e nos faça criaturas novas. Paz e bem. Em nome do Pai,

para nos formar na escola do Verbo Divino. Realize em nós a missão para a qual o Filho te enviou. Enche de ti todos os corações e suscita em tantos jovens a busca do que é autenticamente grande e belo na vida. O desejo da perfeição evangélica e a paixão pela salvação das almas. Sustenta os operários da Messe e dá felicidade espiritual aos seus esforços no caminho do bem. Toma os nossos corações completamente livres e puros e ajuda-nos a viver em plenitude o seguimento de Cristo, para saborear como teu último dom a alegria que não tem fim. Amém. Amém. Amém. Salve Maria, que tudo pode, Mãe das Graças, rogai por nós. Mãe das Graças, rogai por nós, rogai por nós. De Floriano, tu protetora, serás por nós, socorredora. Serás por nós, socorredora, socorredora. Estivemos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Muito perfume espiritual fica para todos nós que oferecemos essa coroa de rosas à Nossa Senhora. Rogamos a Deus uma bênção especial para os que colaboram com a transmissão desse Santo Terço: José Cardoso e Ilis, Lira e Aninha, Luiz Primo e Maria Ferreira, Maria José Reis e Nicolau de Jesus, Maria do Carmo Gomes e família, Maria Iris Damasceno, Marinha e filhos, Marco Antônio e Vanilza, Pereira Alto Peças, Paula Bel e Meire, Sérgio Silva e Amparo Gardenha, Ramínio e Sebastiana, Rosângela Maria Alves Silva, Terezinha Mendes, Toinho e Aldiva, Zilma Ribeiro. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Deus abençoe as nossas famílias, conceda-nos saúde, cure as feridas do nosso coração e nos faça criaturas novas. Paz e bem. Nessa 14ª invocação e última, queremos rezar pelo Papa, Papa Leão XIV, ele que está recentemente à frente da Igreja, nem acostumou ainda com o novo cargo, você percebia isso na transmissão do Jubileu da Juventude, ele ainda com aquele olhar bem tocante, olhando toda aquela multidão e vê nele o São Pedro. São Pedro que guia a Igreja de Cristo. Rezemos pelo nosso Papa Leão XIV, para que ele tenha saúde, ele que ainda é muito jovem, que tenha saúde, para por muito tempo guiar a nossa Igreja, lembrando que ele nos convida a essa revolução das comunicações que possamos ser operários, nós como Milícia da Imaculada, possamos ser operários na comunicação, para levar o Evangelho de Cristo a tantos corações. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. E agora vamos à bênção do Frei Sebastião, a bênção da água. Quantas bênçãos e graças as pessoas estão conseguindo através da bênção da água do Frei Sebastião. Nos encontros, nas missas, as pessoas testemunham, né? Que graças à bênção da água, porque a fé, né? A sua fé, você, meu irmão, minha irmã, se você não tem fé, você não consegue o milagre muitas vezes. Fica difícil sem fé conseguir a bênção, a cura e o milagre. Tenha certeza que a sua fé vai te salvar, vai te abençoar, vai te curar. Vamos à bênção da água, com Frei a bênção, né? Do Frei Sebastião, que você pode colocar o copo com água também, que ele vai abençoar os objetos e vai conceder a bênção a todos vocês. Vamos à bênção do Frei Sebastião. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada e inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concedei-nos, sem reservas, para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo, teu Filho. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Gil Brasil, por esse momento de oração. Que São Maximiliano Maria Kolbe, o grande mártir da caridade, proteja você. E se eu não tiver, eu vou te ver ali nos corredores, mas feliz Dia dos Pais para você. Você é um pai com açúcar. Obrigado, Denis Santos. Um abraço, então, a você, ouvinte. Daqui a pouquinho tem a Igreja no Rádio, né? Hoje o Bar Santo está descansando e a gente hoje está aqui no programa Igreja no Rádio a partir das 21 horas. Às 20 horas tem a Santa Missa, direto do Oratório Imaculado da Conceição e São Maximiliano Maria Kolbe. Obrigado, Gil Brasil. Bom trabalho, Renato Figueiredo. Bom descanso, Jonatas Oliveira. Bom trabalho também ao Douglas. Fique com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo! Viva Cristo! Rede Imaculada de Comunicação. O Evangelho. O Evangelho. Em primeiro lugar. Não perca os conteúdos da Rede Imaculada de Comunicação no YouTube. Inscreva-se em nosso canal e descubra um mundo de fé, cultura e informação. Neste mês, precisamos chegar aos 100% de arrecadação para conseguirmos honrar com as despesas da nossa obra. Precisamos de você nesta missão. Doe no boleto do calendário ou pelo Pix. A evangelização precisa de você. Comece o seu sábado com alegria, música e espiritualidade. Programa Mensagem Sertaneja. Todo sábado, a partir das 5 da manhã, aqui na Rádio Imaculada. Vem evangelizar com a gente, a obra vai continuar. Faça um pix pra Imaculada, você pode ajudar. 5997-5946-0001-16. Rede Imaculada de Comunicação. O Evangelho. O Evangelho em primeiro lugar. Igreja. Igreja em pauta. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade. Olá, você que está ligado na Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira e chego mais uma vez até você com o programa Igreja em Pauta. Estamos no quinto e último capítulo da encíclica Amounos, do Papa Francisco, que enfatiza a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que deve ganhar corpo numa vivência missionária completa. Quem está concluindo essa leitura atenciosa conosco é o franciscano menor conventual Frei Carlos Alberto de Queiroz, pároco reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, São Paulo. Acompanhe, o Igreja em Pauta está começando. Igreja em Pauta. Vamos conversar agora com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que está lendo conosco a encíclica Amounos do Papa Francisco, que fala do amor. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Essa encíclica do Papa é muito profunda e traz esse tema importante para o nosso mundo, para o nosso momento, o amor. O senhor poderia nos falar um pouco disso? Seja muito bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado. Eu agradeço a acolhida de vocês, também dos nossos queridos ouvintes. Estamos já encerrando a carta encíclica do Sagrado Coração de Jesus, no coração humano e divino de nosso Senhor Jesus. Vimos que, a partir do Sagrado Coração, o Papa Francisco nos coloca uma espiritualidade que ajuda a gente a vivenciar nos nossos dias a nossa fé. Estamos no quinto capítulo, Amor por Amor. Nós vamos encontrar neste capítulo o desejo de Jesus, o próprio Jesus, né? Ouvindo o seu chamado, vem e segue-me, que possamos na nossa vida realmente vivenciar o Evangelho. E essa vivência do Evangelho passa por uma relação harmoniosa com Deus, com os irmãos e irmãs e consigo mesmo. A gente, olhando as experiências espirituais de Santa Margarida Maria Alacoque, além da declaração ardente do amor de Jesus Cristo, como nós fomos delineando nesses tempos, encontros passados, que podemos assim lembrar, né, nesse sentido, o quanto que Deus nos amou, também nos chama a atenção para a dimensão interior, que é imitando a Jesus, melhor dizendo, seguindo a Jesus, levar a dar a vida como ele deu a sua vida por nós. Na experiência, então, de Santa Margarida Alacoque, é interessante a manifestação que ela faz, que o próprio Senhor lhe exprime uma dor, porque seu grande amor pelos seres humanos, no entanto, não recebe da parte de cada um de nós o mesmo amor. Pelo contrário, a ingratidão e também muitas vezes, a frieza do nosso coração. E o próprio Senhor diz, e isto me custa mais do que sofri na minha paixão. Então, a experiência mística de Santa Maria Alacoque vai nos dizer, vai nos apontar nesse sentido, a dor do Senhor que não reconhece o amor que nós deveríamos ter por ele. São Francisco também é interessante, em Assis, no seu processo de conversão, ele saía pelas ruas da sua cidade dizendo, o amor não é amado, o amor não é amado. É esta experiência que nós encontramos a partir da espiritualidade de Santa Margarida Maria Alacoque. Quando o coração fiel o descobre, e isso que Jesus nos pede a partir do seu amor, a resposta que brota deve ser também a partir de um ato de amor, não somente de dever ou de medo. É tão importante para nós nos dias atuais vivermos a partir da misericórdia. Creio que esse documento, essa carta encíclica do Papa Francisco, nos ajuda muito a entendermos a misericórdia do Senhor e a partir dela vivermos, e não a partir de um medo, de um Deus que pune, um Deus que está lá preocupado com nossos pecados, de um Deus que legalista, onde temos que cumprir várias normas. Ao contrário, é um Deus tão próximo, né, como nós ouvimos esses dias no Evangelho, quando Jesus nos ensina a rezar Pai Nosso, o Abá, o Paizinho, que nos convida a entrar em comunhão com ele. Frei Carlos, e essa encíclica nos lembra muito também a parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano, não é? Essa parábola do bom samaritano nos fala sobre a autenticidade da fé, Frei Carlos? É, aquela parábola, essa parábola do bom samaritano, ela é desconcertante. Começa com o doutor da lei provocando Jesus, tentando colocar ele numa dificuldade, né? E pergunta qual é o maior dos mandamentos. E Jesus vai lhe apontar, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a si mesmo. E esse doutor da lei pergunta, e quem é meu próximo? Sabemos, né, que havia várias escolas naquele tempo que faziam esse questionamento. O próximo é quem é do meu clã? O próximo é da minha tribo? O próximo é meus parentes, meus amigos? O inimigo, olho por olho e dente por dente? E Jesus, nesse sentido, vai revolucionar, né? E olha que interessante, Jesus conta uma parábola. Há um homem caído pelo caminho, esse homem não tem nome, não tem etnia, esse nome, o homem, não se fala nada sobre ele, simplesmente alguém que foi assaltado e está caído. Não sabemos se mereceu ou não mereceu, se foi vítima da violência, simplesmente. Sabemos que ele está caído. E Jesus, no seu relato, vai dizer que passa pelo esse homem, um sacerdote e também um levita. É importante percebermos que esses, tanto o sacerdote e o levita, são aqueles que têm posições definidas dentro do templo e seguem seu caminho. Isto é, são religiosos, são aqueles que conhecem a palavra, são aqueles que ensinam, oferecem sacrifício a Deus, né, o sacerdote, e eles passam por esse que está caído. De repente vem quem? Montado no seu animal, um samaritano. Depois seria interessante vocês procurarem, né, o que significa aqueles que moravam nessa região da Samaria e o porquê que eles eram considerados judeus de quinta categoria. Eram vistos, né, como aqueles que não são tementes a Deus, aqueles que, na verdade, não cumpriam a lei, aqueles que eram impuros. É interessante a gente perceber lá, até mesmo a samaritana, quando Jesus se encontra com ela, a própria samaritana, nesse sentido, ela é preconceituosa, mas ela afirma: vocês, judeus, não falam com o meu povo. Isso revela o coração da samaritana, de como eles se sentiam, né? Nós não pertencemos, nós somos à parte, vocês nos colocam à parte. Nós adoramos a Deus no Monte Gerizim, vocês dizem que o lugar verdadeiro é em Jerusalém. E Jesus vai dizer: a partir de agora será nem aqui nem lá, mas espírito e vida. Interessante que Jesus coloca na pessoa do samaritano, desse judeu de quinta categoria, aquele que não deveria ser colocado como menção a nada, não teria nenhum lugar de honra e glória nisso, porque era considerado um desclassificado da dimensão religiosa, humana e todos os sentidos. É esse que vai ver esse homem descer do seu animal, e olha que interessante, né? Usar aquilo que tinha, um pouco de óleo, né? Vinho, E vinho, óleo e vinho para óleo e cuidar vinho das feridas. das feridas, aquilo que ele tem. Obrigado, Paulo. É isso que ele tem. E é o que ele tem, na verdade, o que é importante nessa dimensão, né? Nós estamos refletindo isso porque estamos falando do amor a Deus, que o verdadeiro louvor a Deus é passar pela dimensão da relação com os irmãos e irmãs. Demonstrar, a partir da nossa fé, que amamos a Deus, promovendo a vida, a esperança, promovendo a caridade, promovendo a paz, promovendo a justiça. Isso que o samaritano fez. E interessante, né? Quando ele leva esse que está caído, como ele tem que continuar seu caminho, leva para uma pensão, provoca naquele que acolhe a ele esse caído, diz para o dono da pensão, né? E olha que interessante para nós, né? Provocarmos no mundo a solidariedade. Provocarmos no mundo, até mesmo nesse mundo que muitas vezes nem ouviu falar de Deus, a vivência da caridade, da justiça, do amor. E diz ainda para o dono da pensão, né? Quando eu voltar, lhe pagarei as moedas necessárias. Isso é, carrega dentro de si, na sua compaixão, carrega dentro de si aquele que está caído, né? Então, dentro dessa dimensão do quinto capítulo que estamos falando, o amor que Jesus quer de nós perpassa pelo amor aos irmãos e irmãs. Perpassa, né, nesse sentido de como nos relacionamos dentro das realidades que estamos, né? Imaginemos quantas pessoas aí, quantos que estão caídos pelo meio do caminho que nós encontramos, né? E aqui é importante, depois acho que nós vamos refletir sobre isso daqui a pouco, né? Que isso não é ver alguém na rua ali e somente dar um pedaço de pão. É transformar a realidade na qual nós vivemos, onde transpareça o amor, onde transpareça a justiça, onde transpareça a dignidade humana, porque todos são filhos e filhas de Deus. Frei Carlos, na carta encíclica O Amor de Jesus, flui como um rio que desemboca no amor aos irmãos. O que nós podemos aprender dessa espiritualidade e o que a palavra de Deus nos ensina nesse sentido? A palavra de Deus indica que a melhor resposta ao amor do seu coração é o amor aos irmãos e irmãs. Isso nós encontramos claramente na palavra. Encontramos com muita, muita abundância a palavra de Deus que nos convida a vivenciar esse amor no cotidiano da vida, um amor encarnado, né? Um amor que realmente se expressa em atitudes concretas. Não há maior gesto que possamos oferecer a Jesus para retribuir amor por amor. Não há maior gesto de que, encontrando a sua misericórdia, também nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, tenhamos ações que expressem esse amor. Interessante, Mateus 25, 40. Todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus que se identifica com o pobre, que está preso, que está doente, que está sem roupa, está nu, e que, olhando para esses, o ser humano é capaz de demonstrar amor. É a ele próprio que Jesus diz. Também, em Gálatas 5:14, toda a lei se resume nesse único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra-nos, Paulo, a primeira carta de João vai nos dizer: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Dizer que ama o irmão, a quem vê, melhor dizendo, né? Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Então, o amor que recebemos de Deus é expressado, né, através do amor ao irmão. E Papa Francisco nos diz, né, como que isso é importante também frisarmos: o amor aos irmãos não se fabrica, é um projeto de vida, né? Amor não é sentimento, amor é projeto, é decisão, é caminho, é dizer por aqui que eu vou, mesmo perante, às vezes, tantos caminhos que querem nos tirar do segmento. Não é fruto somente do nosso esforço natural, mas exige uma transformação no nosso coração egoísta. E por isso rezamos, né? Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, ter os mesmos sentimentos presentes em Cristo, como chama a nossa atenção a carta de São Paulo aos Filipenses. Então, para nós, nesse sentido, querido Paulo e ouvintes, o amor, ele é expressado no cotidiano da vida, nas nossas relações. E por isso que a fé, né, deve estar intimamente ligada à vida. Frei Carlos, é muito profunda essa encíclica, Amou-nos, esse grande presente que o Papa Francisco nos deixou, sua herança, seu último testamento. E como que nós podemos aprender o próprio jeito de Jesus, ter as atitudes, as preferências, os sentimentos de Jesus? O Papa Francisco, nesta carta encíclica, ele recorre à vida das primeiras comunidades cristãs. Ele lembra que no início das comunidades cristãs, muitas vezes pobres, e muitas vezes também comunidades que encontravam diversos irmãos, né, numa situação difícil, de pobreza, forasteiros, descartados, na comunidade encontravam respeito, carinho e cuidado nos cristãos. O próprio imperador Juliano se perguntava por que os cristãos eram tão respeitados e seguidos. E assim, neste incômodo, vendo que os cristãos, às vezes lá, naquelas comunidades simples, sem o poder político, econômico, militar que Roma tinha, e, no entanto, havia, por parte principalmente destes que eram acolhidos, o respeito por essas comunidades e até mesmo por aqueles que viam essa atitude dos cristãos. Interessante, né? Esse imperador Juliano vai criar instituições de caridade para competir com os cristãos e atrair o respeito da sociedade, mas não consegue atingir seu objetivo. E por que que ele não consegue atingir seu objetivo? Falta a base cristã, que não é somente o fazer, mas fazer a partir do amor. Olha que bonito isso, né? Olha que interessante. Então, dentro dessa dimensão para nós, né, como é importante, partindo da nossa fé em Cristo, que é misericórdia, sermos luzes resplandecentes desse amor no mundo. Vós sereis reconhecidos, meus discípulos, discípulas, quando vocês amarem uns aos outros. O amor, então, é a nossa identidade. Frei Carlos, olha só que interessante esse dado histórico que o senhor traz, esse desejo do os cristãos suscitaram, digamos assim, esse bom desejo no Império de também ter atitudes de solidariedade e cuidado, mas tem um específico do cristão, né? Que não é só assistencialismo, mas é um cuidado de irmãos para irmãos. Isso é uma mensagem muito grande para o mundo do tempo do Império Romano, para o mundo hoje também, dilacerado por tantos conflitos. Frei Carlos, qual o resumo que o senhor faz de toda essa carta encíclica sobre o coração de Jesus, essa carta sobre o amor? Qual o resumo dela para os nossos dias? Olhando na totalidade, né, desse nosso encontros, olhar para o Sagrado Coração de Jesus, olhar para a ferida do seu coração, olhar para aquele que assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, olhamos para o amor imensurável de Deus por cada ser criado. É o transbordamento do seu amor. Até mesmo quando se depara com a cruz, não se afasta de nós. Traz no seu coração cada ser humano. Lembrando que por nossas próprias forças não conseguiríamos sair da onde nós estávamos. E por isso, do seu coração brota a fonte de amor. Isso nos ajusta a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos outros. Se contemplarmos a entrega de Cristo por todos, torna-se inevitável, então, nos perguntarmos por que razão não somos capazes de não dar a vida pelos outros. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós. Ora, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos e irmãs. Primeira carta de João 3,16. Creio que essa encíclica, então, Paulo, fazendo um breve resumo, olhamos para Jesus como o grande cardiologista, né? No primeiro encontro nós falávamos sobre isso. O grande cardiologista que conhece o coração humano. E vendo que o nosso coração está ferido, ele mostra para nós o seu coração e aponta para nós como que o nosso coração deve bater a partir da sua misericórdia, da misericórdia do Pai, e também tornar o nosso coração misericordioso. E como nós falamos num dos capítulos, né, transformar as realidades. Isso implica em muitas situações de conversão para a nossa vida, né, para a nossa vida. Frei Carlos, quero agradecer muito o senhor pela leitura atenta, minuciosa, pela explicação, capítulo por capítulo, linha por linha, de mais esse documento do Magistério da Igreja, da encíclica Amonus, do Papa Francisco. Muito obrigado por ter disposto do seu tempo, da sua pesquisa e ter partilhado conosco essa riqueza. Poucas páginas, mas de um conteúdo muito denso e muito atual. Muito obrigado, Frei Carlos. Ô Paulo, eu que agradeço a oportunidade de partilharmos juntos um documento tão importante e tão significativo para o nosso tempo. Não canso de dizer isso. Esse documento, essa carta encíclica, ela toca em pontos cruciais para a nossa fé e para a nossa vida. Frei Carlos, para concluir o nosso encontro, a gente gostaria de pedir uma bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Frei Carlos. Até uma próxima. Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez e até uma próxima, se Deus quiser. Igreja em Pauta. Nós ficamos por aqui com mais um programa Igreja em Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela Rede Imaculada de Comunicação, sempre nesse horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. Paz e bem. Igreja. Igreja em Pauta. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade. pode ajudar. 5997-5946-0001 e 16. Pix da Imaculada. Faça sua doação. 5997-5946-0001 e 16. Pix da Imaculada. Abra o seu coração. 5946-0001 e 16. Rede Imaculada de Comunicação. O Evangelho. O Evangelho em primeiro lugar. Na hora da aprovação, quando nada parece fazer sentido, encontre paz e renovação no programa Nosso Momento de Fé, com o Padre Marcelo Rossi, de segunda a sábado, a partir das 8 da manhã. Além de oferecer conteúdos exclusivos de espiritualidade, nosso portal também conta com uma loja online de artigos religiosos pronto para fazer parte do seu cotidiano. Acesse agora mesmo miliciadaimaculada.org.br e saiba mais. Encontre a paz e inspiração que procura com os vídeos da Rede Imaculada de Comunicação no YouTube. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as nossas publicações. Por dentro de assuntos da Igreja e do Mundo com as revistas da Milícia da Imaculada. Mande uma mensagem para 11 96931 7684 e diga sim à evangelização. Senhor, graças te dou de todo o meu coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Alegro-me, exulto em ti. Salmo 9. Faça parte da nossa família consagrada e torne-se Milite. A revista O Milite alimenta sua alma com conteúdos exclusivos sobre fé, espiritualidade e devoção à Imaculada. Esteja por dentro da nossa Igreja Católica. Ligue 0 prestadora 11 4397-6500 e aceite fazer parte dessa obra de evangelização. Revista O Milite. E na Canção da Vida, Deus seja a nota mais bonita. Programa Melodia Divina, ao som de Padre Zezinho. Todos os domingos com Gislaine Cantini, a partir das 5 da manhã. Todo dia é dia de alegria, em sintonia com Deus e com você. É a Igreja no rádio, paz na sua vida, informação à luz da fé e o amor de Maria. Deixem a luz do céu entrar no seu lar, você é parte desta família consagrada. Com alegria, espiritualidade, a gente se liga na Rádio Imaculada. Deixem a luz do céu entrar no seu lar, você é parte desta família consagrada. Este é o bem que você faz, o Evangelho em primeiro lugar, Rádio Imaculada. Rede Imaculada de Comunicação. O Evangelho. O Evangelho em primeiro lugar. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Vamos ao destaque do dia. Carteira assinada. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta que no primeiro semestre desse ano já foram criados mais de 1.200.000 postos de trabalho formais. O número representa aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Graziele Bezerra. O CAGED mostra também que os 5 grandes grupamentos da economia, serviços, comércio, agropecuária, indústria e construção, apresentaram dados positivos de contratação. Você vai ouvir também 22 bilhões para a ciência. Recursos que estavam parados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia serão liberados para projetos de pesquisa e inovação. Lei sancionada hoje pelo presidente Lula também permite que cooperativas possam receber recursos do fundo. E ainda, combate à fome. Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele fala como as políticas de estímulo à produção de alimentos entre os pequenos agricultores ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome novamente. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Mais de 20 bilhões de reais de um fundo público serão destinados ao financiamento de projetos de pesquisa e inovação. A ideia é fortalecer a produção científica nacional e estimular os empregos nessa área. A lei que aprimora a destinação desses recursos foi sancionada hoje pelo presidente Lula. Com a sanção, 22 bilhões de reais que estavam parados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vão poder ser usados no financiamento de projetos de pesquisa e inovação. Esses recursos sobraram de anos anteriores, não tinham destinação específica e agora vão ajudar a desenvolver o país. É o que explica a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela amplia o financiamento da nossa ciência. É a ciência feita todos os dias por nossos pesquisadores, sobretudo na universidade pública, que abre caminho para a inovação, para a tecnologia, para o nosso desenvolvimento enquanto país e enquanto nação. Recursos que ficavam ociosos e agora podem ser utilizados e gerar crescimento econômico e social para o país. A lei também passa a permitir que cooperativas possam receber recursos do fundo, ampliando a base de acesso ao financiamento científico e tecnológico. Tânia Zanella, superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil, destaca que a medida vai impulsionar os investimentos de cooperativas na ciência e tecnologia. Nós estamos falando de quase 26 milhões de brasileiros hoje nas nossas 4.384 cooperativas. E a gente precisava necessariamente de uma política que incentivasse isso, porque as cooperativas vão reverter esse investimento, com certeza, numa produção com maior sustentabilidade. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, com os recursos liberados, será possível ainda estimular o emprego qualificado em pesquisa e desenvolvimento, aumentando a colaboração entre academia e setor produtivo. O que é produzido por excelência nas universidades, nos ICTs, nos parques, nas startups, a gente às vezes não consegue traduzir em produtos e serviços. E há um abismo entre o que se pesquisa e se desenvolve e entre o que se realiza. Então, isso vai ajudar a esse diálogo, a essa interseção que é tão necessária para, de fato, a gente ter uma política pública de ciência e tecnologia à altura dos desafios. Criado há mais de 55 anos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um dos principais instrumentos de fomento à ciência, tecnologia e inovação no país. Os recursos do fundo financiam projetos de pesquisa em universidades, institutos de ciência e tecnologia e no setor privado. Reportagem Luana Karen. O Brasil fechou o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos no país. O número de novos postos de trabalho com carteira assinada chegou a mais de 166 mil vagas. O setor de serviços foi destaque na geração de empregos. A publicitária Letícia Pinheiro foi contratada no mês de junho para trabalhar em uma agência de marketing no Rio de Janeiro. Para ela, a estabilidade em um emprego traz tranquilidade para o dia a dia. É muito importante a gente ter essa segurança, porque devido aos tanto aos imprevistos da vida, mas também tanto que a gente esteja para a nossa, né, para nossa carreira e para os nossos sonhos. Em junho, o Brasil criou 166.621 novos postos de trabalho. O dado é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apresentado nesta segunda-feira. O CAGED mostra também que os 5 grandes grupamentos da economia, serviços, comércio, agropecuária, indústria e construção, apresentaram dados positivos de contratação, inclusive no acumulado do ano, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Acumulado ano, 1.222.591 vínculos, ou seja, um crescimento de 2,59%, com saldos positivos em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas também, elevando o estoque para 48.419.937. No acumulado dos últimos 12 meses, aliás, julho 24 a junho de 25, 1.590.911. Mas é no setor de serviços que está o destaque para o mês de junho. Foram mais de 77 mil empregos criados, especialmente nas áreas de informação, comunicação e finanças. E as mulheres foram as que mais tiveram a carteira assinada por este setor. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentraram as contratações. E o salário médio do trabalhador em junho foi de R$ 2.278,37, R$ 24,00 a mais que a média de maio, o que representa um aumento de 1,09%. Reportagem Graziele Bezerra. O Brasil saiu pela segunda vez do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Este resultado foi alcançado por meio da implementação de políticas públicas que garantem o direito à alimentação das famílias brasileiras. E uma dessas ações foi o apoio à agricultura familiar. Foram investidos R$ 89 bilhões em políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola e assistência técnica. Vamos saber mais sobre esta e outras medidas para a conquista deste resultado com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa noite, ministro, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Mariana Jungmann, boa noite, Luciano Seixas, e boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. Ministro, o que significa para o Brasil ter deixado oficialmente o mapa da fome? É dizer que não há mais insegurança alimentar no país ou ainda é preciso avançar? Não, primeiro é uma ótima notícia, porque nós somos contemporâneos de um país que está buscando alimentar todo o seu povo. E não só é tão importante para o nosso país, como também é importante para o mundo, porque o Brasil lidera uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Então, é uma ótima notícia. Em segundo lugar, não é um trabalho concluído. Nós precisamos concluí-lo ainda e mantê-lo. Tem que deixar de ser uma política de governo, porque essa é uma obsessão do presidente Lula, e passar a ser uma política de Estado, para que nenhum outro governo retroaja no objetivo de alimentar o seu povo. Então nós temos que fazer agora, em primeiro lugar, avançar para quem tem uma insegurança alimentar leve, mesmo que esteja empregado, mas não se alimenta bem, né? E depois dar um salto para que seja uma política de Estado, para que não tenha retrocessos. Então, acho que esses são os nossos desafios. Inclusive, o senhor falando em retrocessos, né, a gente pensa nisso. As políticas, elas precisam ser contínuas, porque parar faz com que esse retrocesso ocorra, né, ministro? Exatamente. Nós conseguimos, em 2014, por obra dos governos presidente Lula e Dilma Rousseff, sair do mapa da fome. Isso tinha sido um sucesso, mas voltamos. O presidente Lula, quando voltou em 2023, já tinham 33 milhões de brasileiros no mapa da fome novamente. Por quê? Porque foram desestruturadas as políticas públicas que tinham tirado o Brasil do mapa da fome. Em 2 anos e meio do governo do presidente Lula, já saímos de novo do mapa da fome, que aprendemos.